A empresa PM Amaro Construções Limitada integra a lista das 112 empresas Gazela da região centro, relativa então ao ano de 2019. Rui Miguel Amaro é um sócio-gerente desta empresa. Muito bom dia, obrigada por estar com a Rádio Boa Nova. Pode-nos falar um pouco acerca desta empresa? Quando é que foi criada a PM Amaro Construções? A PM Amaro Construções foi criada há 5 anos atrás, fez 5 anos agora no mês de fevereiro passado. Foi criada por mim e por um meu sócio, que é meu irmão, António Pedro. É uma empresa que se dedica à construção de novos edifícios, restauro de edifícios, alojamentos locais, obras públicas. E como é que surgiu então esta vossa ideia de criar esta empresa? Já trabalhavam na área e decidiram que deveriam dar o salto e avançar então para uma empresa própria? Eu mais meu irmão gerimos a empresa do meu pai, que era a empresa Pedro Manuel Amar Figueiredo, durante mais ou menos 15 anos. Depois chegou a altura, como o pai entretanto reformou-se, chegou a altura de criarmos a nossa própria empresa, envergarmos por aquilo que sempre os meus pais me ensinaram, que foi o trabalho, foi a honestidade, trabalharmos cada vez melhor e aperfeiçoarmos certas técnicas cada vez melhor, e decidimos, na altura, então, criar a nossa própria empresa. A nossa empresa tem um leque muito variado de clientes, tanto empresas a nível nacional como clientes particulares, e os nossos clientes têm derivado ao nosso desempenho, à nossa qualidade, ao nosso serviço, cada vez têm apostado mais em nós. Muito bem. Não temos precisado muito de fazer publicidade, porque a maior publicidade que nós temos é os nossos clientes. E é o vosso trabalho, não é? Um cliente satisfeito vai nomear o nosso nome para um outro cliente e assim sucessivamente. Muito bem, onde é que estão? É essa a melhor publicidade que nós temos tido ao longo destes 5 anos de existência da empresa. Vocês têm sede em Vendas de Gavinhos, não é? Exatamente. A sede é nas Vendas de Gavinhos. Logo à entrada das Vendas de Gavinhos, quando se vem de Oliveira do Hospital, quando sai para a Bobadela, corta-se para as Vendas de Gavinhos, temos aí a nossa sede, que é o nosso escritório e o pavilhão, para onde nós temos as máquinas, onde temos o nosso armazém. Quantos colaboradores é que têm nesta altura? Número de postos de trabalho? Atualmente somos 10 colaboradores que temos a trabalhar connosco. Precisávamos de mais colaboradores, porque assim, a nossa empresa não está ainda com um volume maior, porque não conseguimos trabalhadores qualificados. Na área da construção estamos com um grande problema de encontrar trabalhadores. Porque, ou seja, nós não conseguimos atrair jovens, porque os jovens hoje em dia não querem vir para a construção, embora nós temos maquinaria, tudo daquilo que é melhor, daquilo de ponta, de maquinaria moderna, para que as pessoas já não é preciso andar a carregar grandes pesos. Nós fazemos questão mesmo de sempre que necessitamos de uma máquina, nós vamos ao mercado procurar essa máquina específica para determinados trabalhos, para trabalharmos, mas a grande questão que nós temos, o grande problema hoje em dia, é a falta de mão de obra. Rui Miguel, esta indicação de empresa Gazela por parte da CCDR do Centro é relativa então ao ano de 2019. Esse foi um ano importante para a vossa empresa então? Sim, foi o ano mais importante. Ou seja, todos os anos têm sido importantes para nós. Mas assim, nós no primeiro ano começámos com um volume de faturação na ordem dos 300 mil euros, salvo erro, e todos os anos temos vindo a aumentar o nosso volume de faturação. No ano de 2019, atingimos o máximo que tivemos até agora, nos últimos 5 anos. Se pode revelar o volume de faturação da empresa? O volume de faturação do ano 2019 rondou à volta de 1,5 milhão. Portanto, um crescimento substancial. Exatamente. Portanto, e agora continuam na senda de trabalhar mais e melhores. Esta questão da pandemia, de alguma forma, neste ano de 2020, refriou o vosso trabalho? Têm menos trabalho? Ou como é que a empresa se ressentiu desta situação? Assim, nós estamos a ressentir um bocado. Não posso dizer que não. A pandemia veio-nos causar alguns problemas. Nomeadamente em empresas que nós trabalhávamos, empresas grandes, e que nos davam muito trabalho a fazer durante o ano. Este ano estamos com 10% e por vezes menos do volume de faturação que era normal todos os anos, porque as empresas não estão a investir, não se estão a modernizar, o investimento caiu substancialmente a nível das empresas, Por outro lado, a nível de, dos particulares, notamos um crescimento este ano, principalmente temos a notar que os particulares estão a apostar mais nas remodelações, em habitação própria, em construir uma casa nova, mas o nosso grande volume de faturação, que era para empresas mesmo, baixou substancialmente. Claro, portanto, este ano uma quebra de 40% a 50% no nosso volume de faturação para empresas. Rui Miguel, muitos parabéns, assim como também ao seu irmão. Tá, obrigado.